DJ Gordo, DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Os irmãos que são a maior referência em pressão do Pará. Alô, Thiaguinho! Como foi prometido nas redes sociais, a galera tava esperando. E a partir de agora, vai começar o CD marcante na Florentina, em homenagem ao aniversário da Florentina. Bora que vai começar assim, ó. Vai! Quero mais. A emoção na flor da pele. Dinho! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que... Meu animal da floresta! O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Crocodilo Baile. De urso e de elso vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De urso e de elso vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Esse é mais um que vai pra coleção do meu amigo Maílson da família Rockson. Ele mesmo. Sim. Aqui é Crocodilo, meu amor. Crocodilo, o som animal. Crocodilo. Esse vai pra coleção do Pituca da Ponta. Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. E vem comigo assim, assim, ó. Dinho. Eu acho em você outra forma de amar. Luz dos meus sonhos, eu te desejo. Preciso te dizer que você é pra mim. Me entrega teu amor. Segura, Dojinho. E aí, picadinho atribulado. É os empresários da Ceasa. parceiro Binho da Sky. Meu amigo Celo da GDG. O angolano da NAG. Meu parceiro Fabinho Ferrari. Bora, Droide do Barreiro, agora já! Anjinho Fantasminha, que a ostentação, o Bruno da CB, o Bial, o Carequinha Showman, e o meu parceiro Patrick Canelada. Super pop, super pop, super pop, bora, Robinho, super pop, Robinho Playboy, super pop, tá no CD marcante. DJ Juninho, DJ Edson, vão conquistar o seu coração com o cenário eletrônico. É Brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Acho que tão superficial, acho até normal, um arém. E agora? Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. O Clash Up Red. Você vai ter que me... O Digita da Corte também, o Pop e o Marcinaldo também. Por quê? E o motor Steve Rei. Tá no CD ao vivo! Crocodilo! E meu amigo Alan da GDS! Ele também tá na área! Bora, Vavá Fantasminha! E o meu parceiro Ciro da TJ falou! O Dinho Pressão é especialista e marcante! Então toma mais uma! Já! Já! Bora, sobe! E aí? Quero te encontrar aqui. Saber aonde está. Crocodilo. Você é minha razão pra viver. Crocodilo Prime. Eu quero te amar. Te peço pra voltar. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Bora, malzinho, agora! Bora dos danadinhos. O que eu quero é te amar. Bora, Paulo Lima. Esse som me faz envolver e cantar ao som do príncipe negro amor. DJ Edilson, Edilson, a tocar. Meu parceiro Bismarck Almeida, o Alexandre das Passagens, meu amigo Augusto Filho, ele e a sua esposa Dona Tayla, e o professor Gela também tá comigo, e é marcante, então toma mais uma, já! Sente a letra dessa aqui, sente aí. Agora! lembrando dos momentos que não faltam mais. Chegando no fuxico, onde te encontrei. Agora em minha vida. Gosto, Leão falou. Esse aí vai explodir. No clima do fuxico. Agora Ricardo Rios. Meu amigo Deco Dark. Fuxico é nosso. Meu amigo Hulk da RL. Bora, Bruno Orelha. Yuri do Táxi. E aí? Foi lá que eu te amei. E o Alan Vitor? Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. Vou te deixar. Segurança, John! Quer te deixar e esquecer o que passou. Esse coelho é um show. Esse coelho é um show. Amigo Rico da série. Alô, Rico! Bora, Helk da Phase. E aí, Dentinho? Olha o neguinho. Que é a primeira dama. Segura aí, ó. E entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte. E o meu produtor Leandro Bezerra, sempre fazendo a cobertura dos eventos. E o Gordo e o Dini botando pressão. Machucou demais. E aí? Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. E aí, Maílson? Te esquecer. O que tu me diz? Te deixar. A solidão batendo forte em mim. Não sou mais quem te amou demais. Agora é livre, vê se me esquece. E você, vai! Estou livre para amar. Te esqueci, não te quero. Os empresários da Ciasa dão valor. Estou livre para. E aí, Bigajinho, e aí, Donjinho? De ti, agora. Não vou esperar mais. Baby, baby, vou com a galera do comércio. E aí, tio C? Yeah, baby, baby. O Sidney. O Maxwell e a Grazi. A filha do tio Nilton. A toda a família aqui, ó. Yuri Eduardo. E o Deizé do Camarote. Ela está de volta. A galera gosta assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já. Muita onda. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Chegamos devagar, conquistando o coração. Lele, Maria, Dani, as mercenárias. No meio da. E aí, Juju Paniquete. Aonde o pop toca. Amigos Douglas. Sim, ficamos lá. E Mochila. Douglas Carlaio. Com muita paz, com muito amor. No super pop som. Pituca da Ponta. Ele não poderia ficar de fora desse aqui. Mais um que vai entrar pra coleção dele. Seu coração. E aí, Jamile? Assim, ó. Me apaixonei pelas marias do pop. Binho da Sky, você também, Binho. Eu me encantei pelas Marias do Pop. E aí, Malvinho? Me apaixonei pelas Marias do Pop. Ao vivo, Malvinho! Ao vivo. Eu me encantei. E o Poro Jonaquim. Pelas Marias do Pop. A gente tá gravando o nosso DVD marcante aqui, ó. É pra ficar na história da floresta. Imaginou nós dois na mesma cama. Imaginou dizendo que me ama. E aí? Imagina teu corpo sobre o meu. E vai logo preparando que quinta-feira tem Caribe. Sexta-feira tem Point. Imagina. Sábado tem City Bar. E domingo é no Planeta Show. Hora do prazer. Que o quê? E tudo isso já ficou guardado. Ninguém segura o queijo do grupo. Pra sempre dentro dos meus pensamentos. Bingo Wallace. Eu vivo. Aí, moleque. Que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste em chorar. Bora, Gabriel da Panelinha. De mim, nossa amiga Glauci. E a sua filha Jane. E aí, Anderson, pra mim. Meu sonho, meu coração. Te amando. Seria tentar voar sem asa. Crocodilo no Prime. Tu sabes bem. Meu amigo Augusto. Esse moleque entende. E um novo amor. Um abraço pra você, Augusto. Velha guarda. De todo o tempo que passamos juntos. Com esse amor a nos guiar nessa estrada. Nosso parceiro Juan Longo, sua esposa, o Doug, o Rogerinho também, Caçador Hugo. E aí, Maílson, bora Surama. Ai, ai, ai, que será de ti? De o quê? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Que desce? Te alegras em mim, eu sofrendo aqui por ti. Bora, Miau, bora, Lã. Ai, ai, ai, que será de ti? Equipe Fantasminha. Ai, ai, que vai ser é pequeno. Te alegras em mim. E aí? Pode esvaltar, meu amor, a qualquer hora. Entreguei a outro sem pensar, estou a te esperar. Vem logo embora. Por que será, meu amor? Esqueceste de mim. Se tu te alegras com outra, e eu sofrendo. Quem gostou, pancadão? Pressão, pressão, pressão. Chega a noite, eu vi onde você está. Vem logo me amar. E aí? Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? E aí, Paulo Lima? Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Representando a nossa semiséria. Eu vou encontrar. É da Petrobras. Pra que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar. Meu amigo Drone do Barreiro e a dona Érica. Esse pedido do meu coração. Eles estão aqui, ó. Vem logo. Ao vivo. Não posso esperar. É ao vivo, Drone. Aquela sequência. Vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. noite e a galera vai dançando, vai, vai, já. Eu estou tão sozinho, quero te encontrar. Tem amor, me dizer onde está. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade é tamanha no meu. Amigo Robert. Quero tanto amar você. E o Jonas. Eu sei onde... Alexandre Mostarda. No pico de seis e o mar. Viaja na espaçonave do sol. E o Leonan. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. É o Quarteto Fugitivo. Com DJ Gilma e o Wesley, pra onde eu vou? Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilma e o Wesley, onde eu vou? Manda os brothers da Revolução. E aí, bicha, Thiago? Pra tirar meu coração. Tá no CD ao vivo marcante da floresta. Quero você junto de mim. Preciso tanto te encontrar. E o dentinho, rapaz? Um beijo, te pedi. Esse CD ele vai guardar 7 chaves. Deixa outra vez. Ao vivo. No cair da noite também penso em você. Gordo, pedinho, pressão. No frio da madrugada, o teu rosto posso ver. Calor dessa emoção, como romance de TV. Bem perto de mim, longe de mim, e bate forte meu coração. Vou roubar você pra mim. Nosso amor estranho não vai ter um fim. E vou te amar, te seduzir. Brigar com a saudade pra você. Bruno da CB, o Patrick Canelada, eu quero o Alan GDS ser aqui, por isso não me deixe. Bora, miau! Esse som toca pra mim. Meu amigo Augusto, o filho do Capacidade, você é velho agora. Com o mini Tupinambá, é o mini Tupinambá. Olha o Alan GDS aí, ó. Ele disse, eu tô em casa. Se liga! Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber meu coração dispara a canção. Bora, Zob! Caixa baixa. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber meu coração dispara. Já tem que ter gosto. Lembrava nós dois. Já tem. Pop som tocar. Alô, Vitor, você, o Dark. Quero ouvir falar. Ricardo Rios. O Deco. Eu acho esperança. Toca no fundo do meu coração. E aí? Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. Tiquinho. Piloto da Nike. Ei, esse angolano, eu sou dessa época aí, ó. Sou velha guarda. Manda, ouça, animais. Sucessos. E é marcante. E aí, Vaguinho? falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Essa vai de Hulk. Procurando amor da sua esposa, Rayane. Vai. Ui. Vai. Meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu... Olha o sorriso da desgraçada, mano. Que ao teu lado eu estou. Olha o sorriso, Dinho, dos dois. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar ao lado, Maílson. Eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. O Maílson acha graça, Raul. Você... Vou te encontrar no Super Transação pra gente se amar. Sou... Meu amigo Jorge Barão, um dos melhores cabeleireiros do bairro da Terra Firme. Esse é velha guarda. Ah, tu quer, então turma assim, ó. Vai, joga, bracinho pra cima, e dá-lhe soquinho pro céu, e canta assim pra ela. O meu amor é teu, o teu amor é meu. Vai, vai. Gigante. Crocodilo pra Crocodilo Prime, o animal toca tudo no Pará. Crocodilo Prime. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. Ai, meu ai. Amor, se você não está, fico louco, perdido. E a gente sempre trabalhando aqui em nome. Dando uma saída, uma do meu parceiro Nilson do Chute Certo. De vez dessa solidão. Olha o Chute Certo no telão aí, ó. Vão tocar pra nós, meu amor. Eu quero ouvir agora a tua voz sussurrando em meu ouvido, coisas sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo. Você me perdoou. E a casa de carne, juru nas carnes. Super top. Mais top do Jurunas no telão, nenê! E metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. Eu te dei meu coração, meus carinhos e o meu amor. DJ! Dinho! Essa me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. E o meu parceiro Elias e o Leozinho Hi-Fi, o seu nome da barbearia dos brothers. Tá no telão, neném. Tão longe estou. Do carrossel. Uhul! O perereco, o maiquinho, os birutas. E é sempre em nome do meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF no telão. Os brothers, gordo. Lembra daquele amor que te dei. Tinha pressão. Hoje eu guardo. Te Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. E aí? Agora. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. O nosso amigo Léo Multimargas. Me deixou seu nome em meu peito. Bota no telão aí, neném, o Léo Multimargas. Uma prova desse. Eita na área. Assim, ó. Amigo Raul Stumano, ele também tá no CD Marcante. Ele mesmo. E a R.A. Boutique e a marca Duke Golden tá no CD Marcante do Animal. Ei, aqui é Crocodilo. Segura a dentada, papai. Quando te conheci, Crocodilo, logo me apaixonei. Alô! Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Nem um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer, meu amor, sou louco por você. E o meu parceiro Caju, do lanche do Caju, ele dá maior valor nessa sequência. É o lanche do Caju no telão. Aqui é Prime, né? Prime. Prime. Prime. Prime. Parceiro Ícaro Carneiro no telão aí, ó. Vai, vai, vai, vai. Vambora, Zé Pequeno, bora, bora, Zé Pequeno. Parceiro Gilson Lanches, ele não poderia ficar de fora desse CD ao vivo. Tá no telão! O melhor lanche do Jurunas é o Gilson Lanches. Pega, meu animal! Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar e me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei. E a LV Boutique. Estou. Do meu parceiro Lucas. Tá no telão. A LV Boutique que tá chegando coleção nova pro carnaval. Segura! Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não. Desacreditada, solidão vem do meu lado. Bora, bora, bora, bora. Yo, yo. E o sabor da fruta. O empresário Gabriel, o Júnior Jefferson, tá no telão. Yo, yo. Yo, yo. E aí, minha amiga Brenda Coração, um abraço pra você, mulher. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E a referência e marca do Pará foi o voo até a lua. É a loja. loja Josi Modas. Imensidão do céu. O empresário Kinima West. E a dona Josi. Não quero um pouquinho. E a marca do momento. Olha a Miúzi diz aí, ó. Sou capaz de tá chegando o carnaval. E vem muita novidade por aí. Olha lá o seu. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Da declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vai me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo. É te fazer feliz. E ser feliz com você. E o meu parceiro Buquega, da família Marabá, tá comigo, tá no telão. Gostou dessa, né? E nossos empresários da Ceasa já mandaram avisar, só vou com tocar a última. Amor, difícil a merecer. Bora, Picadinho, você, meu amigo louco. O doidinho. Tira o chapéu. Você, é ao vivo! E Academia Fisical do meu parceiro Ted. Mês do aniversário dele. E o mês do aniversário da professora Débora. E a Fisical tá em festa. Tá no telão. E te amar, se tudo é um sonho, jamais quero acordar. Só me resta solidão, à noite sinto dor. Junto com o príncipe negro, vou atrás do meu amor. Faz o pé, faz o pé, príncipe negro vai tocar. Junto com o cega boteco, no melhor som do Pará. Essa galera é um show, é a maior curtição. Se é o cega boteco, do som do Pachecó. Meu amigo Didi da Camingrai, ele tá viajando na sequência. Pop, bora, Bacinaldo! A palma, isso, mano. Tu lembra, né, desgraçado? Lá no Palmeiras. Pra que brigar? Se a nossa história de amor chegou ao fim. As nossas juras de amor são ilusão. Foram todas em vão. Tem história pra contar esse moleque, olha. Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor que vivemos juntos. E aí, como é que é? Sem o teu amor, a saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. E aí, Maguinho? Sem o teu amor, a saudade dói no peito e briga na faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Pela nossa bandeirinha. Vou chorar sem você. Agora, assim, assim, ó. Sem você. Sim. Estou no abismo da solidão. Ao vivo. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. Dá lidinho pressão. Digue, digue, down, down. Esse mineiro é quem vai tocar. Amor, DJ é de sim, é de eu. Sei quem vou comandar. Vou amar. Joga a mão pra cima, joga, joga. Mais um, digue, down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou curtindo a mega coroa eletrônica. Vou amar só você. Meu amor. Vai, vai, vai. Joga pra cima. Dá-lhe soquinho. Vai, vai, pra cima. Pra cima. Alexandre das Passagens, tá aqui, ó. Para de se esconder, sabe que isso é bobagem. Você. O Patrick tá gostando disso, ó. É de verdade, tira essa solidão. Pressão. Meu coração, só não me diz que não. Eu não sofrer, já não sei mais como. E o nosso produtor Leandro Bezerra, mãe. Mora em meu sonho. Registrando tudo. Deseja aqui na floresta. E ficar comigo, me diz que vai, me amar. Só quando tocar a última pandemia, vai embora. Já chegou o aviso aqui. Alô, é Gabriel. Tudo verdeiro, Raul Estumano. Do Alanzinho. Super... É aqui, já. Amigo Paulo Lima. Sou... O Batata. O Perereca do Setor. A família sem miséria. Obrigado. Pop, e aí, Rafael da Crocovipe. gigante Crocodilo Brau. Nossa amiga Karen Souza, também lá da Marambaia. O tempo passou. Tá na área, bora Karen. Mas eu sabia que você ia voltar. E aí, Raul Gui? Para tocar. O nosso parceiro Raul Gui da RL Vindos. Negra. E a sua esposa. O som da galera. Stephanie Lug. Dia, bora, Raul Gui. E Yuri do Táxi também, por ali, ó. Um abraço do Dinho. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. O nosso amigo Cabo da Matinha. Aqui comigo. Essa aparelhagem é do povo. E o Cláudio Shopping Reis. Faz a galera agitar. Mega Príncipe Negro. O som da galera. DJ Edilce de Elton. Tocando nossa canção. Se você se vai, um abraço do Gil. Tinha opressão. Deixa o telefone pra eu te ligar. E se vamos. Olha o Simodés. Eu prometo, meu amor, que não. Garoto do Rei. Fazer chorar. E aí, Johnny do Barreiro? Volte pra ele dá valor. Pra mim, pra mim. E o nosso amigo Alan da GDS. Volte. Meu amigo Alan da GDS falou, gordo. Volte pra mim. Uma das equipes mais atuantes do Crocodilo. Olha a GDS no telão aí, Nenê. O presidente Alan já falou. 2019, vai. Estamos fechados com o animal. Oh, Dói do Barreira, Dona Érica, não pode esquecer. Vá, pense um pouco mais. Robinho Playboy. Não é fácil pra diretamente de Mona. Pare um pouco e pense mais. Alan GDS, não me engana. É pra dançar, é pra curtir, é pra dançar. Um, dois, três. Vai, vai, vai, vai. Robinho Playboy disse, gordo. Vai, vai. Só me lembra da época. Vai. Que eu endoidava lá no Porto de Maré, já. Vai. Você ainda mora no meu coração. O tempo passa, eu fico aqui na solidão. Os seus problemas eu entendo, mas vai passar. Volte logo, amor, não vou aguentar. Não quero mais saber de você, me mata um homem. Lana Laninha. Você... Abraço pra você. Não me deixe em paz. Minha paixão. Preciso de uma chance e vou reconquistar. Seu amor que é só meu, não vou aguentar. Agora você quer o meu perdão depois de tudo que aconteceu. Não, não, não. Os mascarados. Banda VIP. VIP. VIP. Dinho Pressão. Dinho Pressão, um talento nato. Pra cima! Pra cima! Cadê? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê? Se tiver algum corno do teu lado, cadê, cadê, cadê? Aponta pra ele. Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Vai, vai. Esse aqui vai direto pra minha mãezona Ana Maria. Pro meu paizão, seu Aru. Família Rock Sol, que moral. Eles que são nossos fãs número um. Para Maílson agora, moleque! Maílson da família Rock Sol. Hoje eu estou sozinho e vou sair pra encontrar um novo amor. Tô precisando de carinho pra esquecer aquela que me abandonou. Hoje eu vou... É nossa amiga Paula Biscoito. Uma família que é isso, é? Fez estremecer. Na área, bora Paula. Um abraço. Estou, estou, quem é? Na família Rock Sol. Pois é. Agora eu vou dançar e curtir de uma. Calma, não te afoba, não te afoba. Príncipe negro, essa família dá um show de DJs e juice. Sem emoção e curtição. Família rock, som do príncipe. Vou detonar muitos baldes de gelada. Eles botam pra que faz o pé, faz o pé, faz o pé que eu quero ver. Príncipe negro, solta o som e você dança pra valer. Faz o pé, faz o pé, faz o pé que eu quero ver. Príncipe negro, solta o som e você dança pra valer. Gordo, Edinho, Pressão. Os DJs que fazem a diferença.